coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Salvem o nosso mundo. Eu as convoco, lendárias guerreiras mágicas. Salvem meu mundo. Episódio de hoje, Guerreiras Mágicas. Chegou a sua vez. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Não acredito que trouxeram a gente numa excursão à Torre de Tóquio. O pessoal da escola só pode estar brincando. Será que pensam que somos do Jardim da Infância? O que você acha, Lucy? Que lindo! Estamos tão alto! Eu não acredito que trouxeram a gente para passear aqui. Eu adoro isso. E vocês? Eu adoro. Ah! O que foi? O que foi? O tempo do telescópio acabou! Moedas, cadê? Cadê? Tome, fique com ela. Gosto quando alguém se diverte assim. Não precisa me devolver desde que aproveite bem. Não vou mais precisar. Hã? Aquele uniforme é de uma escola particular muito conhecida. Não é aquela para estudantes acima da média? Eu vou lá agradecer! Ela é tão baixinha que ficou presa. Ei, aquelas meninas não são daquele ginásio de elite? Aquele pra onde os ricos e os políticos mandam seus filhos? Acho que todas as escolas chiques do planeta estão visitando esta torre. Olha aquela menina, ela é tão bonita. Parece uma modelo. Por favor, salvem Zephyr. Guerreiras mágicas, eu as convoco. Mas o que é isso? Parece um peixe voador gigante. Então ela usou todo o seu poder restante para reunir as lendárias guerreiras mágicas, hein? Quer dizer que a lenda era verdadeira, as guerreiras mágicas existem mesmo. Não se preocupe, Inov. Lendas são contos de fadas, nunca se realizam. Aquelas meninas jamais salvarão a princesa Esmeralda e muito menos chegarão a guerreiras mágicas. Tem razão. No entanto, eu vou querer que não as perca de vista um só minuto. Mais uma vez está certo. Que lugar é este? Que coisa estranha. O que foi que aconteceu? Com certeza não é Tóquio. Mas isso está na cara, não é? Isso não é mesmo. Eu vi montanhas lá no céu quando estávamos naquele peixe gigante. Vi também um vulcão bem longe. Tóquio não é mesmo. Mas eu tenho uma competição de esgrima na próxima semana. Quem vai se responsabilizar por isso? Nós ainda não nos conhecemos. Você tá brincando? Isso lá é hora de ficar ligando pra etiqueta, é? Concordo com ela. Nós nem fomos apresentados. Sua chata! Parece mais do que claro que fomos as únicas escolhidas naquilo que houve na torre. Acho que seria melhor se começássemos a nos unir para descobrir o que realmente aconteceu. Falou! É pra isso que temos que nos apresentar. Ah, tá bom, vai. Meu nome é Marine. E eu estou na sexta série. Meu nome é Anne. Também estou na sexta série. E o meu nome é Lucy. Tenho 12 anos e também estou na sexta série. O quê? Você tem a mesma idade da gente? Eu pensei que ainda estivesse no primário. Sinto muito, mas eu também pensei. Você não parece ter mais que 11 anos. Ele não machuca, não. Eu não sei, não, mas desconfio que essa menina não bate bem da bola. Por que você não leva a gente de volta? Afinal de contas, foi você que nos trouxe a esse lugar maluco, não foi? Retorne ao cetro! Vocês não podem voltar. Quem é você? Eu sou o Guru Clef. Eu fui mandado para guiar vocês. Vocês, infelizmente, não podem voltar para casa. Não, pelo menos até salvarem Zephyr. Lendárias guerreiras mágicas foram convocadas pela princesa. Que poderes são esses usados pela princesa Esmeralda? Como podem ir além dos muros da prisão? Segundo a lenda, são 3 poderes. E podem ressuscitar os gênios? Silêncio! Agora Zagar deseja falar. As tais guerreiras convocadas de outro mundo são meras crianças e serão incapazes de ressuscitar os gênios. Mas o que está me preocupando é que estão com o Guru Clef. Com aquele adolescente idiota? Isso sim pode ser um problema. Alcyon? Sim. Melhor cuidarmos dos pequenos problemas antes que eles se tornem grandes. Como quiser, senhor. Esta é Zephyr. Vocês foram chamadas pela princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem o nosso mundo. Como você atreve a falar com a gente desse jeito? Mais respeito, somos mais velhos. É o que pensa que está fazendo? A princesa Esmeralda deve estar louca trazendo esses monstrinhos para cá. Marine, olhe para trás! Relâmpagos! Zephyr não costumava ser assim quando a princesa Esmeralda reinava com seu poder. Humanos, espíritos, criaturas mágicas, todos viviam juntos em harmonia. Mas tudo mudou quando Zagar a aprisionou. Criaturas começaram a correr ferozmente por Zephyr. O nosso mundo agora está imerso em terror e medo. Só as guerreiras mágicas podem nos salvar. E vocês foram eleitas essas guerreiras mágicas. Guerreira mágica, eu? Chega, se isso que você está nos contando for verdade, vocês estão com sérios problemas. Mas já vou avisando que o problema é seu. Você e seu povo devem cuidar disso e não a gente. Não convocaríamos vocês se pudéssemos cuidar disso. Muitos gênios e soldados corajosos tentaram salvar a princesa das garras do poderoso Zagar. Mas todos eles falharam. Nessa, eu eu vou me tornar uma guerreira mágica e salvar Zephyr. Para de sonhar, minha filha. Não é bom você pensar melhor? Pode significar sua vida. Mas eu não posso abandonar essas pessoas nessa situação. Não fique aí parada, não. Venha ajudar a puxar o freio de mão da sua amiga. Vocês não terão nenhuma escolha. Não poderão voltar para casa até salvarem Zephyr. Foi para isso que foram convocadas pela princesa Esmeralda. Ficou maluco, amiguinho? Eu tenho um torneio de esgrima muito importante e vai começar em uma semana. A princesa Esmeralda, ela é o coração do nosso mundo. Hã? Os poderes do pensamento da princesa Esmeralda sempre mantiveram a paz e a união no nosso reino. Aqui em Zephyr, o pensamento positivo é algo essencial. Toda a nossa força reside no pensamento positivo. O poder da crença. Foram as preces da princesa que trouxeram vocês aqui. E a menos que preencham as expectativas dela, vocês jamais retornarão para o seu mundo. Tudo que a princesa Esmeralda quer é salvar Zephyr. Por isso, vocês deverão se transformar em guerreiras e ressuscitar os gênios que estão adormecidos. Gênios? Sim, com seus poderes mágicos. Se tivéssemos poderes, já teríamos nos mandado daqui. Se vocês ainda não têm os seus poderes mágicos, então vou ter que tomar uma atitude quanto a isso. Poderes, revelem-se! Eu pretendia dar a cada uma poderes mágicos diferentes, mas parece que eles mesmos escolheram suas líderes. Quer dizer que posso fazer mágicas? Vamos fazer uma coisa. Siga o seu instinto e diga o que você está sentindo. Oba! Consulta grátis. Feche os olhos. Existe um poder dentro de você. Um poder, Lucy, que realmente você nunca sentiu. Posso sentir. Eu sinto um calor intenso no meu coração e vejo palavras se formando também. Ótimo! Isso vai expressar qual será o seu poder. O que está acontecendo? Parece que um dos discípulos de Zagar está aqui. Onde? Na Floresta do Silêncio. Lá também encontrarão Mokona e suas armas. Há quanto tempo, Guru Clef. Alcio, me desaponta saber que uma grande aluna como você agora trabalha para Zagar. Tem toda a minha gratidão, com certeza, por ter me dado poderes tão incríveis como este. Farpas mortais, ataquem meu mestre! Escudo protetor! Você leva muito a sério essa história de guardião dos gurus. Você devia saber, Alcio. Eu lhe ensinei cada um dos seus poderes para que pudesse proteger a princesa Esmeralda e não para ameaçar Zephyr com eles. Essa é mais uma de suas lições? Sinto muito, mas eu não disponho de mais tempo, Guru Clef. Experimente isto! Menor chance se lutasse honestamente. Afinal, o meu objetivo é impedir que aquelas meninas se tornem guerreiras. Pare, Alcion, pare! Relâmpagos, ataquem! Se as meninas forem vencidas por Alcion, não haverá jeito de chegarem a ser guerreiras e ressuscitarem os gênios. Mas, na verdade, os inimigos das guerreiras mágicas são muito mais poderosos do que Alcio. Você foi um verdadeiro mestre sentindo a minha presença, rapaz. Pena que tenha sido tarde demais. Agora ninguém mais pode salvar a princesa Esmeralda. Guru Clef! Não se preocupe. Ele é poderoso e sabe se cuidar. Se é assim, o que é aquilo? Está preocupada com o Guru Clef. Acho que não é hora da gente voltar lá. Lembra-se do que ele disse para nós? Salvem Zephyr. Não foi isso que ele disse? E tem que ser rápido. Não temos um minuto a perder. Eu acho que ele não queria que nós voltássemos, senão ele teria pedido. Foi um prazer conhecê-las, guerreiras mágicas de outro mundo. Mas nem bem nos conhecemos e já vou ter que matá-las. Guerreiras mágicas? Eu não posso morrer, não posso. Morrer? Se eu morrer? Só as guerreiras mágicas podem nos salvar. E vocês foram eleitas essas guerreiras mágicas. Adeus, guerreiras. Aprenderam alguns truques, não? Vamos ver. Flecha de fogo! Ah, que incrível! Você está legal? Era essa a magia da qual Guru Clef falou, não é? Era, sim. Ei, por que você não pede para esse bicho estranho levar a gente de volta para casa? Eu não quero. Eu concordo com a Lucy. Porque sempre fica do lado dela. Não vai me dizer que também acreditou nessa história maluca. Eu não acredito em tudo que foi dito, mas a parte das guerreiras mágicas parece verdadeira, não é? E a mulher que nos atacou também falou sobre isso. Ah, não diga que você vai acreditar nela. Vamos fazer como o Guru Clef recomendou, pelo menos desta vez. É muito perigoso agir de forma descuidada num lugar tão estranho. É, mas e se de repente ele estiver mentindo? Isso quem não acredita sou eu! Mentiras a gente acaba descobrindo. Por enquanto, eu sinto que é mais seguro seguir o conselho dele do que sair por aí. A não ser que você tenha uma ideia melhor. Como vamos seguir o conselho do Guru Clef se não sabemos nem para que lado ir? Eu acho que esse bicho sabe a direção. Por enquanto, vou seguir o conselho do Guru Clef. E quanto a você, Marine? Marine, você vai seguir uma direção diferente? Não, eu vou com vocês. Afinal de contas, o que é que vocês fariam sem a minha ajuda? Guru Clef. Você convocou as guerreiras mágicas, não é verdade? Zagar. Não perca seu tempo, Princesa Esmeralda. Os gênios jamais conseguirão ser ressuscitados. Essa história das tais guerreiras mágicas nunca se tornará realidade. O que houve? Você sempre foi meu guardião mais fiel e dedicado, Zagar. Não se entristece pelo que está fazendo, Zephyr? Não. 沈黙の森の創始プレゼア絶対見てね。